flor que ao morrer deixou o delicado aroma que jamais passou. Eu a chamarei, chamarei assim, pelo nome de saudade, sonho de flor, um sonho azul que em mim ficou, amor, sombra que passou, quem há de, sentindo a visão, saudade, ter a paz, não sentir dor. Vai revelar onde feliz vivi, a quadra mais ditosa desta vida. Mas só encontrei saudade, saudade de ti, querida. Ali tudo era triste ao lembrar-me dos carinhos teus, tudo repetiu saudade, volta pelo amor de Deus. Meiga flor que ao morrer deixou o delicado aroma que jamais passou. Eu a chamarei, chamarei assim, pelo nome de saudade, sonho de flor, um sonho azul que em mim ficou, amor, sombra que passou, quem há de, sentindo a visão, saudade, ter a paz, não sentir dor. Fui revelar onde feliz vivi, a quadra mais ditosa desta vida. Mas só encontrei saudade, saudade de ti, querida. Ali tudo era triste ao lembrar-me dos carinhos teus, tudo repetiu saudade, volta pelo amor de Deus.